Eu vou conversar neste instante por telefone com o professor José Luiz Melhado Batista, ele que é auxiliar de coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Uniamérica aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Ontem à noite, acadêmicos da Uniamérica fizeram entrega aí de projetos para a diretoria do Hospital Municipal de Foz? Exatamente. Ontem, junto com os alunos da Uniamérica, conseguimos fazer a apresentação de ampliação e readequação do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. E até me chamou a atenção isso, porque foi divulgado aí que seria um projeto até para um hospital-escola, isso contemplando até algumas transformações que estão previstas no Hospital Municipal? Exatamente. A proposta desse semestre para com os alunos era que atendêssemos a demanda do prefeito no início do ano, quando ele lançou o edital, falando que iria ser feito, transformado o hospital municipal em hospital escola. Então, como o semestre conseguiu atender essa demanda, os alunos conseguiram fazer o projeto do hospital municipal, transformando ele num hospital escola, onde a gente consegue colocar em prática as demandas de alunos de medicina, de enfermagem, de farmácia, de nutrição, enfim, vários setores da educação aí que envolvem a saúde, né? Então, faculdades aqui de Foz, do entorno, conseguem colocar em prática dentro de um hospital-escola. E foram vários projetos, né, elaborados pelos alunos. O que se levou em conta, principalmente, nesse trabalho de elaboração desses projetos? Bom, foram 10 projetos apresentados para o Conselho de Direção do Hospital Municipal. E os alunos, eles tiveram um grande desafio aí de transformar, de fato, o hospital existente num hospital onde os alunos conseguem colocar em prática os seus conteúdos diários, né? Como, por exemplo, alunos de medicina que vão fazer uma observação numa cirurgia ou uma observação em algum procedimento que está acontecendo no hospital, os alunos conseguem acompanhar juntamente com os médicos que já estão em ação e conseguir colocar isso em prática e debater com o professor na sequência, né? Então, acho que o maior desafio deles agora esse semestre foi compreender como os funcionários e estudantes da saúde precisam de um hospital para colocar ele em prática da melhor forma possível, que o fluxo seja de uma forma tranquila, que tanto os estudantes, professores e funcionários da saúde consigam trabalhar de uma forma que não atrapalhe outros funcionários ou que não demande de passar por outros ambientes impróprios para acessar o seu ambiente de trabalho. Pois é, e para os estudantes, né, de arquitetura e urbanismo, aí, certamente um aprendizado bastante válido, né, para essa questão aí de se projetar estruturas hospitalares e tudo mais. E a Fundação Municipal de Saúde, que administra ali o hospital, o que é que ela vai fazer agora com esses projetos? Bom, primeiramente, a Uniamérica ela faz esses projetos já em parceria com a prefeitura já faz algum tempo, porque a Uniamérica tem a didática de resolver problemas da comunidade, né? Então, um dos problemas atual que o conselho do hospital e a prefeitura trouxe, que o hospital ele acaba não funcionando da forma que deveria funcionar pelo problema do fluxo, como eu falei. Então, agora a faculdade apresenta esses projetos para a instituição do hospital, e o hospital, juntamente com a prefeitura, corre agora atrás de verbas para conseguir financiar essa ampliação e essa melhoria do hospital, como é a demanda principal do prefeito no momento. E eu já acompanhei aqui, inclusive, né, a questão aí de projetos que foram elaborados na Uniamérica para a questão do Rio Boici também, né, da revitalização do Rio Boici, agora isso, esse exatamente. Do hospital também. Já há previsão aí de alguma nova área de intervenção aí que a Uniamérica vai trabalhar? A Uniamérica já apresentou para a faculdade, para a prefeitura, já monumentos urbanos espalhados pela cidade, já foi apresentado agora esse semestre retrasado, também espaços públicos como Ágora e Centro Cívico, mini prefeituras espalhados pelas principais regiões de Foz, o Rio Boici, o Parque Linear Boici, como o senhor comentou. Agora esse semestre foi o Hospital Escola, e no semestre que vem a gente já tem mais proposta de hospital, tem outras novidades que estão por vir ainda, que a gente está definindo. Mas todo semestre a gente tem algum problema da comunidade que a gente consegue resolver dentro da instituição. Então a gente consegue colocar a academia em favor da comunidade, em favor de resolver os problemas da prefeitura, resolver os problemas da comunidade. E eu parabenizo aí a todos os envolvidos realmente neste processo. Conversei aqui com o professor José Luiz Melhado Batista, ele que é auxiliar de coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniamérica. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Manhã RCI. Obrigado, eu que agradeço. E aqueles que puderem, quando tiverem oportunidade, conhecer a Uniamérica, que vão entender um pouco melhor do nosso ensino didático aí, do setor do ensino superior.